Patrulha, Romeu Capatango atingiu 035. Estima Conde aos 42 desta hora e Aracaju aos 20 da próxima. Positivo no 042, o Nuno 20, pouso grato. Ok. Estimativo, vento variável com 02, sem nível de decolagem, pista no 7, Alfa Tango Tango. Tango Tango, o Zuno 1 decola, ingresso no corredor, axé, chama o controle, 19.35 e bom voo. Controle 19.35, vai ingressar agora no corredor, axé, o Alfa Tango Tango, grato. Controle Salvador, bom dia, papapá, Alfa Tango Tango, decolou, piso no 7, vai ingressar agora no corredor, axé. Alfa Tango Tango, sobe a 105 direto Coral, Alfa Tango Tango. Afirmativo, vai seguir direto para Coral, Alfa Tango Tango. O Alfa Tango Tango solicita subir e acender apenas ao nível 085, se possível. 085 positivo, Alfa Tango Tango. Afirmativo, nível 085, Alfa Tango Tango. O Papapá Alfa Tango Tango subindo ao 085, quando possível, estimado para Coral. Afirmativo. Aguarde um momento, por gentileza. Chamado para Coral do Alfa Tango Tango é 1034, senhor. Obrigado, no 034. Controle Salvador, o Papapá Alfa Victor Juliette passando através do Farol da Barra. Gente, Alfa Victor Juliette passando o Farol da Barra. Agora livre a frequência para a coordenação, atente a um Charlie 150 fazendo toque remetido em Veracruz. Bom voo. Paciente do tráfego em Veracruz, vai coordenar na livre o Alfa Victor Juliette, grato. Alfa Victor Juliette, aqui é o Papa Romeu, Índio November Alfa. Controle Salvador, Papa Romeu, Índio, November Alfa, contra o Escoda 0171, tente da informação quilo em regresso ao Salvador pelo corredor de Veracruz. Está 1.500 pés ajustados. Gente de Novembro Alfa, prossegue direto para a rotatória, mantendo 1.500 pés. Reporta a rotatória. Gente, reportará na rotatória, Índia Novembro Alfa. Trip 55 no 4, agora centro Recife, 12545, secundário 2685, bom voo. 2545, 2685, com centro. Muito obrigado, tenha um bom dia. Controle de Salvador, o Índio November Alpha visual com o campo. Índio November Alpha, torre agora 118 decimal meia, uma pouso. 118 decimal meia. Alfa, Mike Eco Delta, escuta a informação, Kilo, aguarde o golpe. Torre Salvador, um bom dia, o Papa Romeu Índia November Alpha, na proa da rotatória e visual com o campo 197. Se mantinha para reforço na curta final, pista 97, altímetro 90 no 3 Índia November Alpha. Quem é que reportará na curta final da 197, Índia November Alpha? November Alpha tem pouso autorizado, pista 17, vento variável com 02 nós, o altímetro agora no 013. Quente, pouso garantido, pouso confirmado aqui para Índia November Alpha, na final, na curta final da 17. Informativo, livre pouso. É copo, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, autorizado, voo Salvador, Salvador, a mil pés, pistão no 7, curva à direita. Corredor Axé, controle 199-35, transponder 0125. Papá, Mike, Eco Delta, frequência controle 119-35, transponder 0125. Mike Eco Delta, operacionamento de táxi, chame torre 118 decimal meia. Mike Eco Delta, reporte quando pronto para o táxi. Salvador, o Alfa Tango Tango está atingindo agora nível 025, está afastado 1,6 milhas de coral. Sim. Salvador, Índia November Alpha no solo, solicita Betisec para o bate 4. Afirmativo no solo 28, autorizado, reporta pista livre, Índia November Alpha. Reportará pista livre, Índia November Alpha. Torre, Santana, Taxway, Papá. Afirmativo, são dois, eu tô visual, grato. Tango. Só chegar, Tango, Tango, Aeroporto. Serviço radar encerrado, 46 milhas, sudoeste de Salvador, chama o controle de Delta 120, decimal 1, no bom dia, bom voo. Ok, grato, vai chamar 1201 no controle de Delta, Tango, Tango, Tango, grato, bom dia. Afirmativo, Windows November Alpha, até a próxima. Salvador, bom dia. A polícia 5316, Amã. Hoje, continuo com a informação pelo... 316, bom dia, senhor, identificação, desça 4 mil pés. Procedimento previsto ao NDB para pisto no 7. Nós temos perfil da AMAN, aguarde autorização para voar na prova do NDB. Gente, mas tem o perfil, aguardando autorização para o NDB, se você quiser. Salvador, 6200, bom dia. Oxané, 6200, bom dia, senhor, identificação, desça 3 mil pés na proa do NDB Salvador. Ajuste 1013, aguarde procedimento NDB para pista no 7. Ok, descendo para 3 mil pés, 1013, proa do NDB Salvador. 6200, proponho o seguinte, proa de Duna. Em Duna, só, a gente curva um pouquinho à esquerda e entra na final, bate pela direita para 17, para utilizar o seu tráfego aéreo, não pode ser? Guarde. Ok, obrigado. Aí, Duna, direita, depois de... abre um pouquinho à esquerda, depois direita, bate pela direita. Gente, 6200, mantenha a proa de Duna, descendo a 3000, 1013 no ajuste. Ok, obrigado, hein? Salvador, bom dia, Azul 4208. Azul 4208, bom dia, senhor, identificação, desça o 050, vigilância, chegada em Amaré, aguardando procedimento NDB para pista 17. Ok, prossegue na Amaré, 050, aguardando o procedimento NDB da pista 17. 5356. Escuta, prossiga. Proa do NDB Salvador, descendo 4 mil pés, 5356. NDB Salvador, 4 mil, 5356. Pode confirmar qual é que vai ser o procedimento da porta 208, vai ser uma decoração para final? Negativo, você vai realizar o NDB para a pista 17, número 3 na aproximação, provavelmente procedimento completo. Ok. Azul 4208, proa do NDB Salvador. Ok, a proa do NDB Salvador, 4208. O Mike é com o Delta. Pronto, tá? Papatango Romeu, Papatango Controle. Escuta, controle. Serviço radar encerrado, 55 milhas nordeste de Salvador. Mantenha-se com as suas visuais. Chama o controle Caju, no 20-3, bom voo. 203, grato, tá bom. Escuta. Ok, apenas para informação, a torre nos informa que a pistão 7 está impraticável no momento. A Fred está fazendo a verificação na pista, parece que um animal está na pista. Reduz a velocidade, mantenha a proa de tona, aguardando possível esperas, ok? Afirmo, gente, aguardando e reduzindo a mínima, aqui vai aguardando. Confirme sua intenção. Como é que o Delta copiou? Yeah. Tem condições de decolagem da área gramada, paralela à pista, sem interferência com a viatura? Com a Vitor Juliette, mantém as condições visuais no 1500 pés. Proa do... Através, Paripe. Como é que é com o Delta na escuta da torre? Quanto você, Gan? A pista 17 continua impraticável, sem previsão ainda. Vamos mudar a sua aproximação. Aqui o senhor vai voar na proa do NDB, descendo a 3 mil pés, vai iniciar a espera sobre o NDB Salvador, vai ter que realizar o procedimento completo. Afirmativo, proa do NDB, 3 mil, a gente espera. E se tiver alguma melhora aí antes dessa previsão, a gente faz aquele combinado anteriormente. Ok, ciente. Confirme para o salvo. Fênix 61, plano Vocon.